A volta de todos é lugar de origem. Não há efeito sem causa, a causa do corpo, é o corpo fluídico elétrico e magnético, que está deformado nestas sete partes, que se trata de sete sementes, ou as sete partículas, ou as sete partes que formam um corpo só. A pessoa, uma vez imunizada, a imunização apanha este corpo fluídico elétrico e magnético, que deu origem a este corpo em matéria fluídica elétrica e magnética, e leva para o lugar de origem, que é a planície racional. Está aí o porquê somos animais racionais, e não se imunizando, este corpo fluídico elétrico e magnético continua deformado nesta deformação. Está aí o que deu origem ao corpo em matéria fluídica elétrica e magnética, é de origem fluídica. Não havendo fluido, não há vida. O fluido provém de onde? Do Sol. Não existindo Sol, não existe vida, e é por isso que o mundo é um conjunto fluídico elétrico e magnético. Eis a razão de tudo que existe no mundo ser de origem fluídica. É o fluido, a força mais poderosa do mundo. Dos fluidos provém este tudo aparente.